Panorama Agrícola para 9 de maio de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 9 de maio de 2011, segunda-feira de Lua Nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: a dureza só faz destruir, já a suavidade consegue esculpir. Confira no Panorama Agrícola uma dica para a sua alimentação. Palmitos tem festa do leitão. No Espaço da Mulher, um alerta para os homens. E no mercado agrícola, os desafios para desenvolver o setor de alimentos orgânicos. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. As folhas de cenoura merecem destaque especial no prato. Saiba que cada 100 gramas de rama possui 25 miligramas de ferro. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Acontece no próximo sábado, 14 de maio, a 15ª Festa do Leitão, com jantar e baile na comunidade da Linha do Meio, em Palmitos. Sábado, 14 de maio, Festa do Leitão em Palmitos. A informação é da Débora Cristina Araldi, da EPAGRE de Palmitos. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje conversa com Paulo Zoldan, economista e pesquisador da EPAGRE CEPA, que fala sobre o mercado e os desafios dos orgânicos. O orgânico, ele é tido como um produto de uma qualidade superior, ele é um produto que não tem presença de agrotóxicos, não tem resíduos tóxicos nele, né? Então, há uma grande expectativa e há uma grande tendência que se pode ver em vários lugares do mundo, onde que esses níveis de renda já são elevados, que o consumo de alimentos orgânicos é muito maior. Se nós compararmos o que um brasileiro, em média, gasta com um produto orgânico por ano, com os padrões da Alemanha, com os padrões americanos ou com os padrões japoneses, a gente vai ver que a gente está lá, que tem muito a crescer nesse mercado, né? E também naqueles países as tendências são de crescimento. Haja vista que toda hora estamos nos deparando com problemas, com crises alimentares provocadas por intoxicações, por vários fatores que causa certo pânico, né, nas pessoas, e aí elas, esses fatores todos, né, a própria crise ambiental, ela leva com que as pessoas passem a se preocupar mais com esses aspectos, né? Então, isso tudo traz uma perspectiva muito grande para o mercado de produtos orgânicos. Se nós formos olharmos os dados no mundo na última década, a gente vê que o crescimento do mercado realmente é muito expressivo, né? É verdade que a base é baixa, portanto, os percentuais de crescimento são altos, mas, de toda forma, o crescimento é grande e há uma margem muito grande para nós crescermos enquanto consumidores aqui no Brasil, né? Para crescer a parcela desse mercado. Aqui em Santa Catarina nós temos muito poucas propriedades certificadas. A gente tem uma estimativa de que em torno de 300 propriedades são certificadas, né? São aquelas propriedades que são certificadas, portanto, por uma entidade credenciada pelo Ministério. Com condições de vender para fora do Estado, né? Agora, exterior não? Olha, para o exterior nós temos, é praticamente insignificante a produção que é vendida. Nós temos apenas alguma produção de mel vendida no exterior, E é muito pequena essa parcela, né? Quer dizer, nós não temos maturidade, nós não temos escala de produção e não temos tradição nesse mercado ainda, né? A gente agora que está começando a fazer vendas para fora do estado, para Rio, São Paulo e Curitiba, principalmente, né? De produtos que não são muito perecíveis. Paulo Zoldan, da Ipagre Cepa, qual o principal desafio desse mercado de orgânico para Santa Catarina, para o Brasil, enfim? Bem, Mauro, os desafios que nós temos são muitos, né? Porque toda a agricultura familiar tem muitos desafios, a agricultura de pequena produção tem muitos desafios e muito mais a agricultura orgânica, que é uma agricultura que tem muito apoio das instituições públicas, ela é uma agricultura que ainda ela não está na agenda das políticas públicas de uma maneira mais consistente. A agricultura orgânica concorre com a agricultura convencional, né? E, portanto, ela ainda tem, digamos, muito chão para andar, né? Essa questão, por exemplo, dela estar concorrendo com a agricultura convencional, que ocorre em alta escala, que é amparada por um amplo conjunto de instituições, às vezes é subsidiada, ela é produzida com tecnologias de ponta, comercializadas em rede varejistas que são eficientes, que operam em larga escala, que tem um esquema de marketing muito forte, né? Então, isso é, digamos assim, um fator que é difícil, né? Porque você está comparando... E a gente sabe que o preço alto, as pesquisas com consumidores têm mostrado que o preço alto, ou pelo menos o preço visto como alto da agricultura orgânica, é tida como um gargalo para ela. Então, isso é um desafio, né, importante a ser vencido. Mas existem outros, né? A crescente carência de mão de obra, por exemplo, no meio do rural, que ela concorre, da atividade orgânica concorre com outras atividades agrícolas e não agrícolas, isso é um fator importante. A gente sabe que Santa Catarina tem um problema sério com mão de obra, né? A migração, o esvaziamento do campo é um fato que está aí, que nós estamos enfrentando. Tem muitas comunidades rurais que estão se esvaziando, o envelhecimento do campo, tudo isso são fatores que dificultam. E a agricultura orgânica precisa de uma mão de obra mais qualificada, é preciso que se tenha muitos conhecimentos, né? E isso é um fator limitante à expansão, né? E o que isso traz? Isso traz a necessidade de modernizar o setor, de investir em tecnologias, em ter uma mecanização que seja compatível com esse tipo de agricultura, né? Compatível às necessidades dela, ao tamanho dela, a proporção, gerando eficiência e facilitando a rotina do agricultor. Outra dificuldade é o acesso ao produto, né? Uma atividade atribuída pelo consumidor, né? Que você, o que quer dizer, o que estaria digamos, dificultando a expansão do consumo, né? Não é fácil de encontrar produto orgânico em qualquer esquina como você encontra qualquer outro alimento. Nós temos um grande desafio para fortalecer o setor, que eu acho uma coisa bastante importante, que é fomentar as associações, as cooperativas, a trabalhar junto com as organizações não governamentais que trabalham com o setor, porque elas são agentes, digamos assim, que estão trabalhando em várias frentes para desenvolver a comercialização, para levar tecnologia, para levar informação para o produtor e para o consumidor também, né? Dependendo da área que cada uma dessas associações ou que essas organizações se especializam, né? Outro desafio importante que eu vejo é o esclarecimento ao consumidor. Precisamos trabalhar em várias frentes para que isso aconteça de uma forma mais sistemática e mais criteriosa, né? E que o consumidor consciente, bem informado, né? Ele vai mais facilmente se tornar um consumidor fiel de produtos orgânicos e vai dar uma dinâmica mais interessante e mais efetiva, né? No mercado, né? Correto. Nós agradecemos a Paulo Zoldan, economista e pesquisador da Ipagre Cepa, entrevista aqui o Panorama Agrícola sobre o mercado de orgânicos. Obrigado, Paulo Zoldan. Obrigado a você. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. O último censo do IBGE referente ao ano de 2010 confirma o que já imaginávamos: uma quantidade maior de mulheres do que de homens no Brasil. Este dado nos leva à reflexão, já que o próprio IBGE confirma que nascem mais bebês do sexo masculino do que do sexo feminino. A explicação é que ao longo da vida morrem mais homens que mulheres. A violência e os acidentes são as principais causas. Como podem ver, são mortes que na grande maioria podem ser evitadas. Outro fator é o descaso com a saúde. Homem só vai ao médico quando não consegue levantar da cama, o que é um erro, porque a prevenção é importante para ambos os sexos. Só para os meninos ficarem espertos, aqui no Sul as taxas de câncer em homens são as maiores do país. Mas a ideia não é criar pânico, e sim alertar para uma mudança de comportamento. Ninguém deixa de ser homem por evitar uma briga, correr menos de carro e de moto, ou por ir ao médico para saber como anda a saúde. Ao contrário, nós mulheres passamos a admirar esses homens muito mais. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.